essa rocha inabalável. Eu tenho que te adorar, eu tenho que te engrandecer. Eu só sei me prostrar, eu só sei te dizer que és santo, incomparável. Na palma de suas mãos, diante de sua glória, todos cantarão: grande, santo, lindo, Cristo, forte, tremendo, leão vivo, o grande que vence todas as batalhas. Se prostrem diante do Deus que não falha, Alfa, Ômega, princípio e fim, que era, que é e o que há de vir. Palavras para o descrever, diante da sua glória só sei te dizer: Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é Deus forte, Pai da eternidade. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nada foge do controle do nosso Deus. Ele fala e Ele cumpre. Ele é merecedor de toda adoração. Só Ele faz, só Ele determina, só Ele exalta. Porque Ele é Deus, a Ele pertence todo o poder. Leão de Judá, raiz de Davi, lutou e venceu, está hoje aqui. O quarto homem que entrou na fornalha, transformou Zaqueu. Entrou em sua casa, está restaurando, está renovando. E toda doença Ele está curando, só Ele é. Leão de Judá, raiz de Davi, lutou e venceu, está hoje aqui. O quarto homem que entrou na fornalha, transformou Zaqueu. Entrou em sua casa, está restaurando, está renovando. E toda doença Ele está curando.